170, desça para 2 no meu país, ajuste no 0 no 6, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Quatro 520, deixa para 3 mil pés, ajuste no 015. 3 mil no 015, pode descer sem a restrição de etapa? Afirmo, deixa sem restrição para 3 mil pés. 3 mil, 1015, 3520. Tá 3 mil no 70, informa ajuste agora no 015. Atrasando 70 completo, sinal, chama a torre 118 do sinal 95. Sinal 3520 do separador de meu país, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, encontrar estabilizado no X-Bay, então 3520. Canto 3170 avistado, ponto autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 99. Ingressando no localizador, visual com 90, visual com 3, 1, 7, 0, 5. Obrigado, senhor. Salvador, boa noite, está 3520. Salvador, boa noite, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, ajuste no 0 no 5. Aguardo, 3520. No 70, no solo aos 23, ao liberar via Foxtrot, chama o controle solo no 21, no decimal 1. Salvador, está 3170, no mapa. Vento 120 graus, 99. Quando autorizado, visto no zero, está 3520. Então, 3520, no solo 27, eu liberar via taxa EF, chamo o controle solo no 21, décima 1. Via EF com 21, obrigado, boa. Solo, boa, tá 3520, livrou na sua escolha. 3520, se autorizar o site. Via Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette, 3-4-1, 3-5-2-0. Diga. Desculpa, 3520 com a Delta, 370, já deixou. Então 3570, então 3520, perdão, autorizado, já pessoa, nível 370, decola pistola 0, curva esquerda, saída Puca Caju. Oi, você é conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5527, transponder. Autorizado, você está ligando, decola da terra. Confirmando Cuca, já uma pós direta da Caju e pós direta de uma pessoa, conforme rota, chama pronto para tiver funcionamento. 220, estou autorizado a chamar um táxi. Santos, 3520, 2 horas e 17, Marcos Leió.